3601, chame Centro Recife, 1251. Recife, 1251, Centro 3601, bom dia. Bom dia. posição Salvador, Xené 625, pushback, acionamento está na ponte número 11. Autorizado, chama táxi, Oxa. Autorizado, vai reportar táxi. Taxi Oxené 6251, está com POB de 102, autonomia 4 horas e 10, alternando o galeão. Segui via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251. Pátio Índia e Alfa, Oxené 6251, vai reportar. Goiânia, 6251 no ponto de espera, pronto. 6251 na linha, decola 10, o vento é de 1,60 graus com 5 nós. Autorizado, alinhar e decolar pista 0, Chanel 6251. Decolou os 41 no 120 decimal 8 controle. 208, Chanel 6251, boa. Controle, Chanel 6251, decolou na sua escuta. No contato radar, suba ao 360. Subindo ao 360, pode voar direto Leda? Autorizado. Voando direto Leda, Chanel 6251. para Salvador, bom dia, Web 5898. Web 5898, bom dia, com fins 340, vamos à cópia? Vamos lá, Comissão Forte, Proficiente, vamos lá. Autorizado para Confins 340, nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Onde intercepta pelo 16 até o destino. 5502 é o transponder, 120.8 controle. Autorizado Confins 340, Web Resolvo 6, quando intercepta até o destino. Decola da 10, curva direita, cumprindo o perfil da Leo Leda Bridge. 5502 transponder, 208, controle de Salvador. 5898 está no portão 2. Chama quando pronto para o push, quando já vai correr a tarde. Chamar. Solicita autorização de tráfego. 6749, muito bom dia, vamos à cópia? Vamos à cópia, 6749. 251, chame centro Recife, frequência 1251. Recife 1251, agora China 6251, bom dia. 476, transponder, 120.8, controle. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 110, saída da El, Leda Bridge, intercepta aeroporto Upsulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, transponde 5476, controle 120.8, 7749. Seu cotejamento está correto? Ele recebeu uma ligação do CGNA para informar o senhor que Guarulhos opera CAT 2 e que a companhia pediu que o senhor alternasse Ribeirão Preto, ok? Ciente, o 7749.